estabilizado LF Gol 2138. 6823, São Felipe 245. Pode retomar por favor no 868? O 8868 completa com a torre 118-95. 18-95. Checo trem, pista no zero, venta 110 graus com 8 nós, altímetro 02, aguarde a pista livre. Aguarde a autorização, 9-8. Item de alfa, ponto de espera, chame 8895, ajuste no 012. Rumo 170, a instrução foi para o senhor manter a posição antes da Juliette. Confirme. Mas está antes da Juliette, igual 1970. Afirmativo, que aqui é a impressão que dá que o senhor ultrapassou, tá ok? Ingresso Juliette, portão 03. O voo 1170 não pode passar porque está interditado, está mantendo antes da Juliette, igual 1970. Sim, ingresso Juliette, portão 03. E o 5972, transmissão muito baixa. Repita as informações, por gentileza. Corrida 5972, com dois a bordo, autonomia de 3 e 16, andando barulho. Controle, boa noite. Azul 5001, cruzando 1100, perfil da Dael. Azul 5001, voa Leda. A voa Leda, azul 5001. Ajuste no 012. Após o gol, avistado o tráfego, pátio Índia de Alfa, na posição da captura 1-0, chamado 2-3-2-5, gráfico de 7-3. Minha 224 ADR e manter a terceira no zero. Juliette 1868. Alfa, chamando Juliette 1868. Leio 5972, boa noite. Mantenha a presente posição, observa a decolagem do avião, capaz de olhar e manter. Após a decolagem do avião, caminhar e manter. 5972, aguardando a luz. 224, 421, chama controle 1, 19, 1035, boa noite. Para o controle 1935, grato, boa noite. Boa noite, controle de Salvador, Ocean M624, decolou. Boa noite, 34, sobe 190, saída Puca. 190, Puca, 6224. Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0, no 2. Alfa, 2 Juliette, no 868. 868, táxi autorizado, Alfa Juliette, para o portão 1. Alfa Juliette para o 1, no 868. Cinco, nove, sete, dois, da Rio, decolagem autorizada, 110 graus, 8 km. Correio, 1-9-2-5-0, né, Matheus, após o 767 Rio. Posição 05. Autorizado, chame pro táxi. Rio 5972, agora os 44, controle 119, 1035, boa viagem. 44, grato, 5972, boa noite. Salvador, boa noite, Rio 5972, cruza 2, 3000 para 400. Boa sorte, 400, Rio 5972. Autorizado, 400, Rio 5972. Azul 5001, chama Recife, ou no 251, alterna 13395. Cruzeiro, 120 graus com 89, decolagem autorizado. Gol 9250, decolado 4-6, controle 1, 9, 945, exato. Gol 9-3-5, gol 9-2-5-0, boa noite. Charlie, boa noite, Gol 9250. Boa noite, 9250, sobe 390, saída PUC. PUC, Aracaju, 390, Gol 9250. Desce para 3 mil pés na chegada à Maré, às 2012. Via Pátio Indy, Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 2. Chame pro táxi. Chama Recife agora, 251, na alterna 3395. Confirma, Recife 972. Chama Recife 251, 3395. 251, 3395. Chama 6224, chama Recife no 2545, alterna 3365. Agora com a Recife no 2545, 3365, boa noite, 6224. Boa noite. Quatro LR, manter título 0, 0, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 3.010.012. Escola é colégio atrasada, 110 graus, 629, ativo 012. motorizados via pátio Indy Alpha, ponto de espera chave 2, 1895, ajuste 10, 12. Gol 9250, chama Recife no 2545. 935, horário. 1935 com controle, obrigado, boa noite. Controle gol 1134, está cruzando 2000 pés, UK. Sobe 370, 1134, vigilância. 370, vigilância, gol 1134. Atingindo 060, pode subir na descida? 2000 pés livre, aliás, 1012. 2000, ajustado 1012. Nada, né? 4.0, né? 7.0, graus 8.9, atingindo 0.1.2. Salvador, é o patrono 07. 9980, declaro 57, controle 119, desce 135, boa tarde. Relato, desce 1, boa noite. No ILS, o TAN 3600. Controle, boa noite, Rio 9810, decolando da área. 152 na chegada à maré, descendo 50050. 9810, sobe 340. 340, Rio 9810. 3600, torre 118,95. 395, boa noite. Boa noite. Voo 1134, chama Recife no 2545. Recife, 12545. Obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Altan 3600, está ligado. Altan 3600, pulo autorizado, cheque o trem, 720 graus, 52 graus, 80 no 0, 1, 2. Ajustado no 0, 1, 2, cheque do vento e está o trem baixo travado. Autorizado, 52. Controle ao azul 4107. Chega 07. É, tivemos uma informação agora aqui da comissária, tem um passageiro aqui com sintoma de infarto. Então, por gentileza, providenciar uma ambulância aí pra... na hora da chegada aí nossa, por favor. Afirmativo, é, só informe a posição do passageiro na aeronave e a idade do mesmo. Tá, eu vou verificar aqui a idade do mesmo. Mas eu já estou em contato com a torre. Controle o azul. Controle o azul 4107. 4107, chama a torre 11895, completa o ILS e passe os dados diretamente a ela, ok? Já está ciente do programa. Ok, obrigado. 1183, azul 4107, obrigado. Afirmo 11895. Azul 11895. Controle, poderia confirmar a frequência da torre? 11895. 1895, obrigado. Torre, boa noite, azul 4107. 4107, continua a aproximação, agora hospitalizado, vento de 120 com medo. Gente, aguardando, apenas para informar o passageiro que está passando mal aqui, é 29 anos, ele já está sentado aqui na poltrona mais à frente da aeronave, ok? 29, masculino, já na frente da aeronave, 7. Está livre o pouso da presente, o vento é 120 graus, 62 nós, altíssimo 012. Livre pouso, azul 4107. Está 3600, no solo 01, libera a direita e já temos som 29. Já livrou, 29, obrigado. Voador, boa noite, é o TAN 3600, livrou. 3600, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Autorizado, táxi, até o portão 04. 07, o solo 04, direito 29. Solo 4107, táxi autorizado Alfa Juliette para o Pátio 3. Alfa Juliette, Pátio 3, azul, 4107. Afirmativo, a gente informou para a Infraero a condição do passageiro e assim que o senhor estiver lá na posição já vai estar todo médico a princípio, né? Todo apoio médico. Ok, tá entendido. Azul, 4107, muito obrigado. Tio 098, livre de desvio, desce para o 50. Rio 9810, chama agora Recife, 1251, alterno no 3395, Rio 9810. 1251, secundário, 3395, Rio 4107 foi reposicionado no pátio ingresso de Juliette até o portão 08, pátio principal. Portão 08, pátio principal. Juliette, portão 8, pátio principal. Do 4107, muito obrigado. 2 para 2010, 2012, autorizado LF, 3152. 2012, vai reportar a cabeça, 3152. da 3152. Chama a torre agora 118-953152. 295-3152, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, eu estou em 3152. Passando de Serra, da Chave Salvador. Cruzeiro, pouso autorizado, vento 120 graus, metros lá, altímetro 012. Veio pouso 90, tá 3152. Vento do 3152? Vento é 120 graus, meia dúzia, nossa. Salve Salvador, boa noite, está 3152, grosso. Autorizando Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 6252. Confirmando Alfa Juliette, portão 62. Dimente LS, X-Ray da pista 90, reposto estabilizado. Ano 868, da Brava, autorização Aracaju. 1868, autorizado Aracaju, 230, via Golf 677, subida para Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10, 5547 é o código, 119-35 é o controle. Autorizado 230, decolada 10, para Aracaju, Golf 677, transporte 5547, controle 119-35. opção para posicionamento. Campana. O 098 é feito antes disso? É, apenas um cúmulo daqui à esquerda. É, já está na projetora novamente, no 098. Gente. Azul 6908, chegada Mari, desça ao nível 050. No 092, estabilizado DLS da 10. Uno 098, completa final, cheque o trem, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 095, boa semana, Golo 092, obrigado. Salvador, voo 098, 4 milhas do externo, estabilizado. Ele está 10, boa noite. Voo 1098, título 0, pouso autorizado. Vento de 120 graus, ganhador. Pouso autorizado, 120 com quanto? Tem o vento do voo 098. 120 com 8 nós. Obrigado. 098, solo 26, direito 29. Direita 29, agora no 09, tá ligado? Salvador, gol 1098, lembrando, boa noite. Boa noite, 1098, táxi frisado em frente, segunda esquerda, Juliette, Patiuno, o portão 2. E Juliette, Patiuno, portão 2, gol 1098. O 6908 está autorizado, 2 mil pés. O ajuste Salvador 902 está autorizado, final do procedimento. Resposta estabilizada no lote. 2 mil tomará no lote, 1012 é o azul 6908. Positivo. Estacionamento no ano, ano 868. Salvador, ano 868. Ano 868, tá pronto pro push? Portão 01? Pronto no ano. Vicente, temos um 37 companhia, vai estacionar logo à sua esquerda no portão 2. Após a conclusão, inicia no 1, chame pro táxi. Vicente, após a aeronave, livre por estacionamento no 1, vai no 868. Alfa, Echo, Oi, Delta, boa noite. Alfa, Yankee, Delta da Azul, é isso, pra você? Correção, Alfa, Echo, Oi, Delta, você tem revoque para o Pátio 3, posição 4. Gente, Alfa, Echo, Oi, Delta, Pátio 3, posição 4, e vai sair de qual posição? Ponte 8. Ponte 8 para o Pátio 3. Autorizado a saída do 8 até o Pátio 3, chame a estacionada Alfa, XA Delta. Seja muito bem. Tá. Azul 6908. O 6908 agora completa final, cheque o trem, chama a torre, 118 decimal 95, bom pouso. Boa, 6908, chegando. Campina Grande, já temos aprovado o livro de voo 370, um minuto para a cópia, por gentileza. Foi boa, azul 6908, baixou e travou, pistão 0 à vista. 6908, avistado, pistão 0, pouso autorizado, 120 graus, 8 nós, 6908, azul. Livro de pouso 6908, azul.